Esta é a economia de Deus. Esta é a maneira de Deus. Porque é dando que você abre espaço na sua vida, abre espaço espiritual dentro de você para receber o que Deus tem para você. Eu sempre uso o exemplo da rolha. O que é maior, o conteúdo da garrafa ou a rolha? Hein, irmãos? O conteúdo da garrafa. Mas a rolha tem que ser tirada. E muitas vezes o que nós damos é só a rolha. Mas libera o conteúdo da garrafa. Tem que liberar o canal. Quando nós damos, nós estamos liberando o canal da nossa vida. Eu tenho um amigo muito querido, o nome dele é Tom. Foi um dos meus melhores amigos na juventude. Depois o malandro levou minha irmã, que hoje é esposo da minha irmã Carmélia, mas o Tom era meu amigão. E quando nós fomos iniciar o nosso ministério, foi através do convite que o Donald fez, de nós, a primeira porta que Deus abriu para nós gravarmos o disco, um disco chamado Celebraremos com Júbilo. Quem conhece esse disco? Só os velhos conhecem mesmo. Viu? Celebraremos com júbilo a sua vitória, e em nome do nosso Deus, ô disco abençoado, hastearemos pendões. 1977. E o Tom, ele tinha uma poupança. E era meu amigão querido de escola, porque eu tinha evangelizado ele na escola. E o Tom, meu amado, quando eu estava me preparando para ir gravar o primeiro disco, que Deus abriu a porta nos Estados Unidos, o Tom disse: olha, essa é a minha poupança da faculdade. Era 400 alguma coisa, mas eu sei que eu tinha que pagar um depósito compulsório para o governo para sair, tinha que pagar $1,000 ou $2,000 para você poder sair do país. Quem lembra dessa época? Depósito compulsório, tinha que pagar primeiro mil, depois subiu para $2,000, pagar para poder sair. E foi bem nessa época. E estava praticamente cancelada a minha ida, mas o Tom veio e disse: olha, eu quero depositar na sua vida esse dinheiro. Eu sei que era 400 alguma coisa, eu não lembro quanto era. Muitos anos depois, o Tom estava construindo uma casa e acabou o dinheiro. E aquela casa ficou sem ir para frente. Mas um irmão um dia chegou e disse: Tom, quanto falta para terminar de construir a sua casa? E o Tom disse: 40 mil. Daí aquele irmão deu os 40 mil, Tom terminou a casa dele, e um dia eu lembrei. Eu fui fazer um cálculo, 40 mil era exatamente 100 vezes mais do que o Tom tinha me dado. Você é dando o que se recebe, são sementes. Deus nunca me deixou cobrar cachê no meu ministério. Sempre vou por este mundo afora, sem pedir nada para os irmãos. Quando pergunto a Azaf: quanto custa? Disse: ó, seu irmão pode me dar uma passagem, achar um lugarzinho para dormir, eu aceito. E muitos irmãos já vieram e disseram: não, estão te explorando, não, olha lá aquele pastor cheio disso, vai lá, não dá nada para você. Muitas vezes, amados, eu fui, não, nunca me deram nada. E em muitos lugares não me deram nada, outros lugares até eu tive que pagar para ir. Mas Deus está no céu, é dando que se recebe. Ministério é dar ao Senhor. Um dia eu recebi um telefonema de um produtor do padre Marcelo Rossi, dizendo: olha, o padre gravou sua música e vendeu uma barbaridade, agora queremos pagar o direito autoral. Eu disse: olha, eu não cobro direito autoral de ninguém, não vou cobrar do padre também. Daí eles disseram: não, mas já está separado, nós queremos depositar. Meus amados, o dinheiro que veio foi suficiente para eu comprar o apartamento onde eu vivo. Quando eu estava comprando o apartamento, pagando o apartamento, imobiliando e arrumando todo aquele apartamento com aquele recurso que Deus mandou, o Espírito Santo disse: sabe de onde é esse dinheiro? É todos os cachês que você nunca cobrou. Porque o Deus é Deus de toda a provisão. Porque quando você dá a sua vida, quando você dá a sua oferta, quando você dá o seu coração, quando você abre a sua casa, a sua melhor noite, aquela noite que você poderia fazer qualquer outra coisa, você está recebendo uma célula na sua igreja, está edificando vidas, você está investindo no eterno, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus! Todas essas coisas. Então, tudo que investimos naquilo que Deus mandou fazer, tudo tem valor eterno. Vamos terminar só vendo o que Deus mandou fazer. Mateus 28. Portanto, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Tudo que a igreja fizer, que seja de fonte santa, que seja fruto do nosso amor, do nosso trabalho. Que será usado na proclamação, no cuidado de vidas, no ensino da igreja, na preparação de material, na preparação de programação para proclamação, na gravação de discos, de sementes, de CDs, de DVDs, na impressão de livros, na ajuda para missionários, para pessoas que estão proclamando, para a compra de equipamentos, de um carro que os irmãos precisam, como nós compramos agora algumas lanchas para o ministério que a igreja em Porto Alegre tem em Guiné-Bissau. Os irmãos precisavam de lanchinhas que lá os rios, tinha aqui pelo rio, nós compramos as lanchas. Lá em Santarém, Sóstenes e eu participamos de uma oferta para comprar uma lancha, lembra, Sóstenes? Que era no rio Amazonas, lá não tem carro, era lancha, nós ofertamos lá, levantamos uma oferta entre os irmãos para comprar a lancha, tudo para a realização dessa grande comissão. Tudo que for usado numa passagem aérea, na ida, na vinda, em ajudar irmãos, em cestas básicas, tudo para alimentar pessoas, para ajudar pessoas, para tirar famílias das dificuldades, para ajudar um irmão, para construir uma casinha no Timor-Leste, ou o que for, meus amados. E tudo isso é o reino de Deus, tem valor eterno para Deus. E nós precisamos aprender a investir nisso, porque este é o reino de Deus. Atentando nós, atentar quer dizer olhar fixamente, é não voltar os olhos para as coisas que são eternas. É ensinar os nossos filhos e as pessoas que vivem conosco que os nossos valores como igreja são valores eternos do reino de Deus. É não abandonar o seu filho na frente de uma televisão comendo o perecível em detrimento do eterno. É gerar uma geração de crianças que vão valorizar o eterno de Deus. Hoje eu falava com um irmão, que tipo de escola que ele tinha que pôr o seu filhinho? Eu disse, na escola que agregue valor eterno na vida dele. Porque essa é a minha opção com a minha esposa. Sempre que eu vejo meu filho chegando em casa e dizendo, papai, hoje nós lemos a palavra no início da aula, hoje tinha um colega doente e nós oramos por ele. Eu digo, Senhor, glória a Deus, aquela escola que meus filhos estão, pode ser uma escola pobre, uma escola de periferia, mas é uma escola cristã, onde todos os professores são cheios do Espírito Santo e tudo é resolvido com oração e com palavra de Deus. Porque agrega valor eterno. E como pastor, copastor deste rebanho e pastor dos seus pastores, eu digo para esta igreja Invista no eterno. Valorize o eterno de Deus, irmão, na sua vida. Não menospreze os princípios eternos. O mundo é do passageiro. O mundo é hedonista. O mundo é movido por prazer momentâneo. Cada vez mais, as pessoas querem o prazer instantâneo, que esta é o cerne da natureza humana, que é prazer. Mas na igreja não é assim não, a igreja tem valores. A igreja é o único lugar que a antropologia não tem leitura, porque é um lugar onde nenhum dos valores que dominam a humanidade, que é prazer e dor, a igreja não, tem valores e princípios eternos que estão acima do prazer e da dor. Porque tanto o prazer e a dor são passageiros. Que Jesus disse, no mundo passareis tribulações, dor, sofrimento, e todo o prazer desse mundo é momentâneo. Mas os princípios e os valores eternos de Deus continuarão para sempre. Vamos ficar de pé, irmãos. Senhor, eu quero deixar esta palavra pregada ao meu próprio coração e espírito. Assim como na vida dos meus irmãos, que são filhos espirituais aqui. Que os princípios eternos do teu reino sejam os princípios que guiem, direcionem todos os passos, todo o caminho desta igreja. Em nome de Jesus, eu abençoo os meus irmãos, Senhor. Profetizo a liberação de vida e fé na vida da igreja, Senhor Jesus. Que tudo aquilo que vai promover o eterno seja próspero neste lugar, em nome de Jesus. Amém. O sangue de Jesus está sobre nós. Nesse momento, adore o Senhor. Tenha nas suas mãos um sinal, irmão. Daquele que deixou tudo que poderia ser perecível e investiu no que é eterno. Aquele que é eterno investiu na minha vida e na sua vida para coisas eternas. Cante a Ele, adore a Ele. O sangue de Jesus está sobre nós e é poderoso para nos limpar. Bendito sacrifício de Jesus é suficiente para